Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria discutir alguns problemas que estão ligados, evidentemente, à ciência política, embora de início não pareçam, mas estava havendo uma pergunta aqui de uma visitante muito simpática e estava perguntando o motivo da burrice ter se disseminado tão amplamente no Brasil. A causa disso é muito simples. É que, antes da pessoa poder ter qualquer ideia, discutir qualquer coisa, ela tem que dominar a linguagem. E o padrão de domínio da linguagem que existe no Brasil é a linguagem da mídia e das conversações diárias, e não vai passar daí. Para o sujeito conquistar isso, é preciso um esforço medonho, porque o ensino do português é muito ruim. E a língua portuguesa é muito complexa, é uma língua difícil de aprender. Então, para o sujeito poder chegar a se comunicar com os outros e sentir que ele é um ser humano normal, que pertence à sociedade humana, o esforço já é enorme. E quando ele chega a isso, ele acha que ele é uma pessoa culta, porque está ali, ele se tornou igual aos outros, ele é aceito no meio. E ele não tem ideia realmente do que é cultura. Quer dizer, o domínio da língua banal do dia a dia e da língua de mídia é para ele o ponto mais alto que ele pode chegar. Ele não consegue imaginar nada além disso. E hoje todos estão assim. Por quê? Desapareceu a literatura no Brasil. Agora começam a aparecer de novo, né? Mas durante 30 ou 40 anos sumiu todo mundo. Daquele negócio, eu já contei para vocês que no Rio eu conheci a última geração, né, de sobreviventes da alta cultura brasileira, que era o José Montelo, o Heberto Salles, o Paulo Mercadante, o Roberto Campos, né, o Paulo Francis. E eu pensava, quando morrer esses velhinhos, o que vai ser? Não tem mais nada. Né, e daí se realizou a profecia que a minha avó pôs no meu nome, quer dizer, sobrevivente. Quer dizer, eu pertenço àquela geração, embora eles fossem muito mais velhos do que eu era um deles, eu não sou da turma nova. Né? Eu me entendia perfeitamente bem com os velhinhos e eles me entendiam perfeitamente. Né? Na geração seguinte já dava problema. Né? Mas quando a minha avó botou esse nome, quer dizer, sobrevivente, ela acertou, porque aquele nome morreu, todo mundo sobrou eu. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ponte para que a nova geração que vem em seguida pegue um pouco do que a velha tinha e consiga então prosseguir. E nós estamos obtendo algum resultado nisso aí. Mas é claro que o resultado é numericamente insignificante. Vamos dizer, eu, assim, no ponto máximo do curso, cheguei a ter 7 mil alunos. Não, o que é 7 mil num país de 220 milhões de habitantes? Não é nada ainda. Então, nós não temos ainda... Nós temos um núcleo, uma semente de uma nova classe intelectual. Mas é só uma semente, não é uma classe intelectual ainda. Né? Eu espero poder continuar regando essa semente, que ela cresça ainda. Ainda tenho mais uns anos de trabalho, não sei se muitos ou poucos, mas eu tenho e não vou parar agora, tá certo? Até hoje mesmo comentei, falei, se o pessoal acha que tomando meu dinheiro eles vão me fazer desistir, eles estão doidos, porque no tempo que eu escrevi o Imbecil Coletivo, que foi o maior abalo que eles levaram, eu morava num kitnet num prédio apelidado O Favelão. Você imagina um prédio que tinha mais rato do que gente. E nem por isso nós deixamos de fazer um estrago, quer dizer, se eu... Você depender de quem depende de dinheiro para escrever um livro? É absurdo. Né? É assim, é papel e lápis e pronto, acabou. Né? Então, esse desafio, vamos dizer, de você se tornar um membro da sociedade, no Brasil é muito difícil, as pessoas valorizam isso demais. Então, o que o sujeito quer é ele se tornar um da classe falante, que ele considera letrada, inteligente, etc, etc. São os colegas de faculdades, é o pessoal da redação. Então, isso quer dizer que o nível de aferição é muito baixo. E quando ele consegue isso, ele acha que ele é um vitorioso. Ele não tem ideia do que está fazendo. Então, hoje mesmo eu estava comentando, né, o pessoal estuda na faculdade, por exemplo, vou estudar física do Newton. Ah, bonito. Quantos livros você leu sobre Newton? Quantos livros do Newton você leu? Você leu Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural? Não. Você leu a biografia do Newton? Essa? Não, também. Então o que você pensa? Aí eu peguei o livro de física do Antônio de Sousa Teixeira Júnior. Era um livro que todo mundo estudava no meu tempo. Deve ter algum parecido hoje em dia. Meu filho, esse livro não vai nem te explicar a coisa mais elementar, que a tal gravidade não é um princípio explicativo, não é um princípio causal explicativo. O próprio Newton disse, e jamais explicou isso aí, como oferecia isso como explicação causal. Ele fez apenas a descrição matemática exata de um fenômeno natural. É isso que ele faz. Se você disser, matéria atrai matéria, na razão direta das massas, na razão inversa quadrada das distâncias. Você descreveu um processo, você não explicou de onde vem. Né? Agora, você dizer que a própria equação matemática, a explicação causal, é coisa de maluco. Nenhuma equação, né, é causa de coisa nenhuma, porra. É apenas a descrição matemática exata, dentro, pelo menos, da esfera macro, né, esfera visível, funciona e até hoje provou que funciona. Quer dizer, é uma demonstração canônica, por assim dizer. O que prova que é um negócio científico. Né? Agora, o pessoal não leu Newton e acha, então, que é uma explicação causal, quando o próprio Newton diz que quem disser isso está mentindo. Quem disser que eu dei uma explicação causal assim, está mentindo. Né? E o pessoal também não sabe a história do Newton. Né? O Newton foi uma invenção da Casa Real Britânica. Pegou o camarada que tinha, evidentemente, um talento matemático fora do comum, mas que era, em outros assuntos, era um charlatão completo, um negócio de teologia, esse outro era um charlatanismo total. Ele se acreditava fundador de uma nova religião cristã. Ele era uma espécie de Lutero, né? Reinventou tudo, falou, não tem trindade, só tem a unidade absoluta, e Jesus não é filho de Deus, Jesus é apenas um profeta, etc. O negócio parecia um pouco o Islã, né? Só que ele fez isso depois do Lutero e ele não tinha a eloquência do Lutero. Então, ele não conseguiu fundar religião nenhuma, o pessoal jogou aquilo tudo fora, esconderam no porão para ninguém saber, para não prejudicar a imagem do cara, e criaram a imagem do Newton como o primeiro cientista social puro, cientista moderno puro. Besteira. Né? Agora, isso nos ensina uma coisa importante. A Casa Real Britânica, naquela época, sabia que o princípio do poder imperialista vem da superioridade intelectual, vem do prestígio intelectual merecido. Então, por isso, quando eles fundaram a Royal Society, que era um bando de cientistas, todos eles alquimistas, tudo macumbeiro, tá? Mas fizeram, vamos dizer, um alarde daquilo, que a Inglaterra ficou respeitada na Europa inteira como sendo o berço dos gênios. Antes da Inglaterra ter poder militar suficiente, você sabe que o rei Filipe II da Espanha mandou invadir a Inglaterra e teria invadido porque ele tinha a maior marinha do mundo. E acontece que houve um vendaval, afundou todos os navios. Né? Então ele disse, bueno, yo no la había enviado contra la fuerza de la naturaleza. Então, se ferrou, a Espanha nunca mais se levantou depois disso. Para a Inglaterra ter um poder suficiente para mandar no mundo, foi só no século XVIII. Demorou. Então, o poder britânico começa com o prestígio intelectual. Assim como o da Alemanha também começou com o prestígio intelectual. Na época de Hegel, Kant, Schelling, etc., a Alemanha não tinha nada, não era nenhum país formado ainda, mas já era, para assim dizer, a dona do mundo, porque tinha o prestígio intelectual. Como é que você vai fazer brasileiro entender isso? Falei, meu filho, o dinheiro vem depois, a Força Armada vem depois. Primeiro, você precisa vencer no terreno intelectual. Como é que vão explicar isso? Ah, não, os caras estudaram Karl Marx. Não, tudo vem da luta de classes, da economia, etc, etc. Quer dizer, isso não é nem marxismo, né? Claro, isso é uma caricatura de marxismo. Mas é nessa caricatura de marxismo que todo mundo acredita no Brasil. Isto também cria no povo brasileiro uma mania dinheirista, que ele acredita que o dinheiro é o único poder do mundo. Eu digo, escuta, quando um sujeito assalta outro, qual que tem mais dinheiro? O assaltado ou o assaltante? Chega lá um menininho favelado de 12 anos, né, com uma automática na mão e pega lá um banqueiro na esquina. Quem tem mais poder? O banqueiro? Vai dizer, não, você não pode me assaltar, você é o dono do banco, tá, você está assaltando justamente por causa disso. É uma coisa muito simples. O dinheiro é um meio de alcançar poder, mas ele não é um poder em si mesmo. Eu usei a expressão, os três tipos de poder. Mas o dinheiro tem essa coisa ambígua. Né? Você ter dinheiro é um motivo mais que suficiente para que te assaltem. Né? Suficiente e necessário, porque se não tiver dinheiro, o cara não vai assaltar nada. Né? Então, se não, fica que nem a filha do Glauber Rocha, que o ladrão foi assaltar a casa dela, tinha acabado de mudar para o Rio de Janeiro, e daí ia levar a televisão, e a empregada começou a chorar, falou, não, o senhor não vai levar a televisão, porque hoje é o último capítulo da novela. O ladrão se fundou e deixou a televisão lá. Então, assaltar pobre não dá certo. Então, essa mania dinheirista do Brasil é um elemento fundamental da nossa cultura. Você veja que as correntes de pensamento principais que influenciaram o Brasil desde o século XIX são todas materialistas. É o cientificismo, o pessoal lia muito Ernest Haeckel. Ernest Haeckel foi o sujeito que fez fama, né, inventando, criando fósseis falsos para vender a teoria da evolução. Hoje está totalmente desmoralizado, né? Então foi o darwinismo, foi o positivismo, né, o cientificismo. Isso é que influenciou o Brasil. Quando você lê, por exemplo, o dia eu estava lendo o Graça Aranha, né, A Estética da Vida. E o Graça Aranha escreveu um romance que é até interessante, que é o Canaã, né, onde ele faz um confronto entre dois imigrantes alemães. Um é um idealista bonzinho, o outro é um nazistão malvado. Né. O livro não é ruim, não, mas as ideias do cara são muito toscas. Por quê? Ele, na juventude, ele abandona o seu cristianismo e adere às modas materialistas. Isso foi o trajeto padrão dos intelectuais brasileiros no século XIX. E isso marcou profundamente. Quando vai terminando isso, você vê, no começo do século XX surge um movimento intelectual católico, com Jackson de Figueiredo e outros. Mas note bem, não era ainda uma filosofia católica, era apenas propaganda católica, no fim das contas. Era, da onde vai sair depois o Gustavo Corsão? O Gustavo Corsão também não é um filósofo, né? Ele é um bom polemista católico, mas não chega a ser uma filosofia. Então é um movimento que não teve força filosófica. No campo filosófico, os materialistas continuam mandando, e mandam até hoje. Não só os materialistas, como os positivistas. Os positivistas estão no poder no Brasil. Todos esses generais que estão lá são todos positivistas, né? E isso é uma verdadeira desgraça, porque o positivismo é a destruição da inteligência humana. O fundador do positivismo morreu louco, é uma coisa que todo mundo deveria levar em conta, né? Quer dizer, ele já era louco antes, senão quem não é louco não morre de louco, pô, né? Essa é mais uma que nem Nietzsche, né? Ah, Nietzsche ficou louco e morreu. Não, ele estava louco fazia 20 anos, né? E daí naquele dia ele morreu. Então, eu aprecio muito o talento de Nietzsche, o talento literário de Nietzsche, é um negócio fabuloso. Mas essas ideias dele são uma só confusão dos demônios, né? Você vê que o secretário do Husserl, Eugen Fink, né, fez um estudo sobre Nietzsche. Diz, não, isso aí está muito confuso, eu quero descobrir afinal qual é o sistema filosófico do Nietzsche. Lá investigou o sistema filosófico do Nietzsche, encontrou 5. Todos contraditórios. Então não dá, né? Você escolhe o Nietzsche da sua preferência, né? Então, esta coisa materialista, ela é imbecilizante por si mesma. Porque o que quer que escape do seu mundo sensível, para você não existe. Mas pensa aí, o que é o mundo sensível? Né? O mundo sensível se constitui de impressões que não duram nem um segundo cada um. É só pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos. Isso é o mundo sensível. Ou seja, o mundo sensível é a coisa mais insensível que existe. Quer dizer, a impressão que nós temos de que o mundo sensível é um negócio sólido, né, que você pode confiar, é totalmente enganosa. Se você pegar todas as sensações físicas que você tem na sua vida, não compõe um único objeto. Ou seja, a consistência do objeto está para além da impressão física que nós pegamos dele. Você sabe que existe alguma coisa lá que o mantém, que lhe dá uma substancialidade, uma existência, mas esta coisa não é física, gente. É a forma dele, né? Então você pega, eu estou vendo um urso. O que você viu do urso? Você viu um pelo marrom, talvez tenha visto um dentinho, né? E foi isso que você viu durante um segundo. Isso que você viu durante um segundo, isso é um urso? Não. O urso é um ser vivo que tem forma de urso. O que é forma? É o princípio do seu funcionamento. Forma não quer dizer só a aparência, né? É forma no sentido aristotélico. Quer dizer, pensando bem, é a fórmula. Ele é um urso porque ele tem a fórmula de urso, ele funciona como urso. Esta fórmula não é visível. Você a capta pela inteligência, não pelos olhos. E tudo o que nós conhecemos é assim. Ou seja, a substancialidade do mundo é um fator não físico que nós aprendemos pela nossa inteligência, não pelos nossos sentidos. Porque os nossos sentidos não são muito diferentes do sentido de um animal, um gato, um cachorro. Alguns animais até enxergam melhor do que nós, ouvem melhor do que nós, têm olfato melhor do que nós, mas eles têm noção de realidade? Não, não, não, não, não. Eles não distinguem o real do irreal, eles só distinguem o presente do ausente. Veja, uma coisa que o Eugen Rosenstock Huss dizia: o ser humano é o único animal que pode prometer. Ele promete uma coisa para fazer no ano seguinte. Isso não está presente em lugar nenhum. Isso só existe como uma intenção dele. Nenhum animal pode fazer isso. O animal age na hora e só na hora. Ele não pode dizer, não, eu te pago a minha dívida o mês que vem. Ele não pode fazer isso. Esta continuidade do tempo, isto é um dos elementos da forma da realidade. Porque nós sabemos que um processo que está em se desenrolando hoje, ele não vai parar de repente. Por exemplo, o rio aqui está correndo, ele vai parar de correr. Tá certo? Se está, como é que se diz, fazendo frio, o frio não vai sumir assim de repente. Tem todo um processo. E nós entendemos que essa continuidade do tempo é um elemento fundamental daquilo que nós chamamos realidade. Porque se for no seu sonho, o calor pode virar frio imediatamente, o urso pode virar um coelhinho, e o coelhinho pode virar a fada madrinha do dente. Tá entendendo? Tudo no sonho pode acontecer. Mas nós sabemos que isso não acontece. Por quê? As coisas precisam um tempo para suceder. E esse tempo, evidentemente, não é material. Ele é a forma que engloba tudo que é material. O espaço também não é material. O espaço tem coisas materiais dentro. Mas se ele fosse uma coisa material, nada poderia caber dentro dele. Está entendendo? Então, quando Kant diz que o espaço é uma forma, bom, ele tinha razão. Nesse sentido, só nisso que ele tinha razão. Kant só diz besteira, mas aí ele, de certo modo, ele acertou. Quer dizer, o espaço é uma forma e o tempo é uma forma. E essas formas é que dão coesão para a realidade. As percepções que nós temos, que são todas picotadinhas, nós inserimos dentro desse quadro de espaço-tempo, então nós entendemos que elas são reais e não são fantasia. As coisas da fantasia também têm forma sensível. Eu vejo e ouço coisas, e até cheiro coisas no sonho, não é verdade? Eu posso inventar, né? Aqui o sujeito está lá, né, no banheiro com a revista Playboy, ele imagina que ele está, né, com a maior mulher do mundo, né? Que cita uma bonitona aí que eu não sei. Tá, qual? Essa aí. Né? Ele pensa, né? Mas ela não está. Qual é a diferença? Né? A diferença é que ela não está no espaço-tempo, meu Deus do céu. Ela só está na imagem. Tá certo? E nós sabemos distinguir a imagem do espaço-tempo. Todo mundo sabe, até louco sabe. Todo mundo é louco, mas não tanto. Tem limite para a loucura. Não é isso? Então, eu conheci uma dona que ela tinha histeria e ela vivia suicidando. Mas ela só suicidava quando tinha alguém vendo. Ela não era tão maluca assim. Eu várias vezes mergulhei na piscina para tirar a mulher às 3 horas da manhã. Né? Estou dormindo lá, tchum, falei, foi a dona fulana, daí lá eu, ia eu. Né? Então, quer dizer, ela não era tão louca assim. Então, até louco percebe essas coisas. Não é isso? Então, este quadro do espaço-tempo, né, são três condições, espaço, tempo e o número, ou quantidade. Tudo que nós conhecemos no mundo físico é isso. Tem espaço, tem tempo e tem quantidade. Né? E nós sabemos que essas três qualidades é que... Não, ela pode circular aí. Se ela circular aí, tudo bem. É, tem as menininhas aqui. É, então, o espaço, tempo e o número ou quantidade são as condições que determinam que tudo que nós vemos existe ou não existe. Está na realidade ou está apenas na imaginação? Todo mundo sabe fazer essa distinção. Às vezes a gente finge que não sabe. E de tanto fingir, às vezes a gente acaba acreditando. Não é isso? Agora, um ponto importante, que nesse processo educacional que eu estou falando da conquista da linguagem, se perde por completo, é o seguinte: na medida em que você está se esforçando para você dominar a linguagem do grupo e se sentir, portanto, um membro aceito do grupo, quer dizer, você já fala como eles e você entende a linguagem deles, então você sente que você não é mais aquele bichinho, né, solitário que você era no bercinho. Agora você já é um ser humano, você participa do grupo, você tem uma atuação ali. Isso significa, a conquista desse lugar no grupo é uma coisa muito importante para a formação da sua personalidade. Se você não tem isso, você está aterrorizado, você está absolutamente impotente, você não pode agir socialmente. Se você não pode agir socialmente, você não pode fazer uma compra, você não pode pedir uma comida, você não pode pedir um favor, você não pode fazer nada. Tá certo? Você está que nem um bebê no colo. Bebê no colo, o que ele faz? Ele pode chorar. Agora, quando ele chora, você sabe o que ele tem? Se é fome, se é dor de estômago? Não sabe, pô. Nem isso o cara é capaz de dizer. Onde dói? Ele não sabe dizer. Tá certo? Então, quando o sujeito adquire essa capacidade de se comunicar com o seu grupo, ele sente que ele virou um membro respeitável da comunidade. E claro que é uma conquista. Mas pergunto eu, o que, que isso tem a ver com o conhecimento do mundo? Absolutamente nada. Porque ali o que importa não é que as suas ideias, as suas opiniões coincidam com a realidade, mas coincidam com a opinião do grupo. Então você acertar a opinião do grupo, apreendê-la e conseguir repetir, foi um esforço e é uma grande conquista, sem dúvida. Mas acontece o seguinte, o raciocínio baseado na opinião do grupo é o que se chama raciocínio retórico. Na retórica, no discurso retórico, a premissa, quer dizer, aquilo que garante a veracidade do que você vai dizer, é o quê? A opinião do grupo. Você tem que dizer as coisas de tal maneira que os outros aceitem. Se eles não aceitam, você fica inseguro. O que, que isso tem a ver com a realidade? Absolutamente nada. Isso tem apenas a ver com a sua inserção no grupo, que é uma coisa importante, sem dúvida. Mas, eu digo, a educação superior começa a partir daí. Não pode terminar aí. Você está entendendo? Quando você, olha, eu tenho muita experiência de redação de jornal. Redação de jornal, quer dizer, a unanimidade de opinião é um negócio fundamental. Se tem alguém que está fora, eles a consideram que o cara é anormal. Na melhor das hipóteses, consideram que é anormal. Não consideram que é um criminoso, que é um bandido, né, que é um reacionário fascista, qualquer coisa assim. Tá certo? Então, o senso de unanimidade da classe, o senso de unidade da classe, é uma coisa fundamental em jornalista. Agora, jornalista cria a opinião do resto. E o único critério de veracidade que eles têm é a opinião do seu próprio grupo. Você está entendendo? Então, quando tem um negócio que eles não conhecem, que o grupo inteiro não conhece, eles acreditam que aquilo é irrelevante ou é falso. Né? Então, por exemplo, outro dia eu estava lendo lá, diga uma coisa, uma besteira que o Olavo de Carvalho falou. Aí ele falou mal do Newton. Eu digo, uai, Newton é um semideus, por acaso? É Deus? Não pode falar mal dele? Né? Quando você estuda realmente a biografia do Newton, você vê que ele foi um charlatão e muita coisa. Meu Deus. Essa religião que ele inventou é besteira. Ninguém nem prestou atenção, pô. As coisas do Lutero faziam muito mais sentido do que aquilo que ele estava falando. Lutero nunca chegou a dizer, não, Jesus Cristo não era o Filho de Deus, era apenas um profeta. Isso é conversa islâmica, né? Então, aliás, Newton nem sabia que era conversa islâmica. Então, qual é o problema de você criticar uma pessoa dessa? Quer dizer, o sujeito é perfeito sobre todos os aspectos? Não, nem intelectualmente ele era perfeito. Porque os principais assuntos de interesse dele eram teologia, a teologia dele, e alquimia. Você acredita em alquimia? Não, desse pessoal todo ninguém acredita. O Newton acreditava cegamente. Né? Então, quer dizer, o burro sou eu ou é o Newton? Né? Se você perguntar, alquimia funciona ou não funciona? Eu falo, não sei, não tenho a menor ideia. Ele li um monte de coisa sobre isso. Até hoje não sei se funciona ou não funciona. Eu já vi sinais de que sim e sinais de que não. Quer dizer, qualquer pessoa sensata tem que chegar nisto. Falou, este assunto é muito complicado. Eu não consegui chegar a uma conclusão e não vou chegar. E daí? O mundo está esperando que eu dê a solução do problema da alquimia? O mundo não pode funcionar enquanto o Olavo não dissesse se a alquimia funciona ou não? Claro que não. Então, eu nasci sem saber isso, vou morrer sem saber. Que diferença isso vai fazer para a espécie humana? Nenhuma. Pode ser, meus alunos estão esperando uma resposta, vem, mas e daí? Se eu disser, não tenho resposta. Tem muitas questões que as pessoas têm certezas absolutas que vêm apenas do sentimento de unanimidade do grupo. Porque, na verdade, elas não sabem nada a respeito. Absolutamente nada. Quando você testa um pouquinho, você vê que o cara não sabe. Então, esse caso, por exemplo, que eu citei da lei da gravidade, eu não conheço um sujeito formado em qualquer disciplina na Universidade do Leque, que não acredite que a gravidade é uma explicação causal. Quando, é claro, é só você examinar materialmente e falar, como? Quer dizer, as medidas certas de um negócio, o cálculo que você faz, um cálculo, a descrição matemática de um fenômeno é a sua explicação causal? O que um cálculo pode causar na realidade? Não pode nada, você precisa de uma força física, porra. É? Então, é a matéria atrai a matéria. Sim, mas por quê? Qual é a causa disso? É? Newton nunca soube e nunca disse. Né? E até hoje ninguém sabe. Então, claro que houve outras teorias depois. Mas, em geral, elas são iguaizinhas a isso aí. Se você pegar toda a teoria da relatividade do Einstein, o que é? É um conjunto de esquemas matemáticos que explicam como certas coisas funcionam. Mas o como é o porquê? Né? Quer dizer que a descrição de um fenômeno é a sua causa? Quer dizer, nem isso o sujeito sabe. Isso gente que estudou. E quanto mais estuda, mais burro fica. Por quê? Porque ele não está estudando para saber como as coisas são. Ele está estudando para ele falar igualzinho ao professor e aos colegas dele. Ele está buscando a sua integração social num grupo. É isso que o sujeito quer, porque isso lhe dá segurança. É a muleta psicológica sem a qual ele não consegue viver. Então, o que é? Essas pessoas são congeladas num estado de imaturidade perpétua. Nunca chegam a ser adultas. São sempre adolescentes que estão buscando a integração no grupo. Nunca passaram por uma sensação de solidão absoluta. Sem passar por esse estado, você nunca vai ser um filósofo, nunca vai ser um intelectual, você nunca vai ser nada além de um membro do grupo. Está entendendo? Isso é muito importante. Quer dizer, veja, a nossa civilização é inaugurada na hora que Jesus Cristo está no alto da cruz e ele está absolutamente sozinho, não tem ninguém para apoiá-lo. E até Deus Pai diz, por que você me abandonou? Aí começa a nossa civilização. Quer dizer, a solidão total é o começo do aprendizado, meu Deus do céu. Se você nunca passou por isso, ficar contra todo mundo, ninguém te apoiar, você nunca vai crescer, você nunca vai ser um intelectual. Pode ser mais um palpiteiro, como qualquer, né? Mastim Vaca, ou Joel Dinheiro, né? Gustavo Nojinho, né? Chico Katsu. Está cheio de gente assim, porra. Agora, para você ser um intelectual, tem uma coisa que é uma condição indispensável. Pelo menos a obra de um grande escritor ou filósofo você tem que dominar. Pelo menos a obra de um, a obra inteira. Se você disser, olha, passei a vida aqui estudando Tolstói. Posso falar sobre Tolstói sem parar, durante 10 anos. Ah, bom, você já é um intelectual. Não precisa nem ser um filósofo, se for um romancista já é alguma coisa. Antigamente todo mundo sabia disso. Hoje o pessoal não sabe. Se você perguntar para esses caras, mas que autor vocês conhecem dele? Nenhum. Deu umas lambidinhas aqui, outra lambidinha lá. Né? Agora, se você pegar esses chamados filósofos atuais, né? O Leandro Espiritual, né? O Clóvis de Burros, etc. Bom, de todos eles, tem um que é um intelectual. O Pundeu é um intelectual. Ele escreveu um estudo bom sobre o negócio de Pascal, Dostoiévski. Quer dizer, pelo menos dois autores ele mostrou que entende, meu Deus do céu. Eu já dei 1000 cursos sobre 1000 filósofos. Né? Filósofos que eu passei anos estudando, que eu conheço de trás para dentro. Né? Então, acho que o primeiro filósofo que eu conheci direitinho foi Ortega y Gasset. Isso que tinha o quê? 21 anos, uma coisa assim. Eu li Ortega y Gasset inteiro. Daí escrevi lá umas coisas sobre ele e guardei. Passado quase 20 anos, apareceu um concurso sobre ensaio sobre Ortega ser promovido pela Embaixada do Reino da Espanha. E daí eu queria entrar no concurso, mas estava muito ocupado, estava trabalhando em 3 empregos, não tive tempo de escrever. Mas daí eu tinha uma namoradinha, gente muito boa, e ela descobriu nos meus arquivos esse negócio que eu tinha escrito 15 ou 20 anos antes. E inscreveu, e aquilo ganhou o primeiro prêmio. Quer dizer, pô, esse negócio do Ortega Gasset eu entendia direito mais do que qualquer outra pessoa que tivesse no ambiente. Claro que depois estudei outros filósofos, muito melhores do que Ortega Gasset, mais profundos, mais sólidos do que Ortega Gasset. Aristóteles, eu dediquei 10 anos da minha vida a Aristóteles. Descobri algo sobre Aristóteles que praticamente ninguém sabia. Né? Então, bom, eu sou um intelectual. Esses caras não são. Mas o Pundeu é, pequenininho, mas é. Né? Os outros não são nem isso. Né? Que filósofo que o Leandro Espiritual domina? Mas nenhum. Agora, eles pegaram esses 3 camaradas e estão vendendo aí como ser filósofo. Ah, precisa um filósofo para ocupar um lugar do Olavo de Carvalho. Que coisa mais ridícula, meu Deus do céu. Por que que tem que ocupar o meu lugar? Por que que tem que concorrer comigo? Eu não estou concorrendo com ninguém, porra. Né? Eu estou fazendo o meu serviço e não estou me comparando com ninguém. Não é isso? Se eu me comparar com alguém, gerar com gente melhor do que eu, com os que eu estou aprendendo, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos. Eu digo, eu não dominei a filosofia do Mário Ferreira até hoje, eu dominei, sei lá, uns 70%, 80%, mas tem enigmas ali que eu não resolvi até hoje. ainda vou continuar. Já publiquei um livro sobre ele, mas vou continuar estudando. Estou preparando agora o que eu escrevi, o livro que eu escrevi sobre Louis Lavelle. Né? Louis Lavelle, dos filósofos do século XX, é o que eu mais amo. Não é o que eu mais admiro, mas é o que eu mais amo. Porque uma coisa de uma humanidade tão profunda e imensa aqui, quem não se tocar com isso aí é porque é um psicopata. Né? Claro que, sob certos aspectos, admiro muito mais o Edmund Husserl, tá certo? Ou Schelling, nunca dei um curso sobre Schelling, não me considero qualificado ainda para dar, talvez dê um dia. E assim por diante. Né? Então, você se torna intelectual na medida em que você absorve e domina o legado da tua área de estudos. O que você está a par do estado da questão, o status questiones. O que é o status questiones? É a evolução das discussões sobre um assunto desde que aquele assunto entrou na esfera de interesse humano. Né? Se você não tem isso, sabe qual é o direito que você tem de ter opinião? Nenhum, você tem o direito de calar a boca. Que é o que eu sugeri para esse menino aí, o Joel Dinheiro. Cala a boca, nunca mais diga nada. Né? É a melhor coisa que eu faria na vida. Porque esse cara não diz nada de nada. Quer dizer, é pseudo-intelectual mesmo. Né? O outro lá, chega lá o Mastim Vaca. Mastim Vaca não sabe escrever, meu Deus do céu. Ele não conhece sequer a gramática da língua e quer julgar uma literatura inteira e jogar escritores como Machado de Assis no lixo. Eu digo, o que que há? É? Isso é a mesma coisa que eu chegar lá na academia de boxe e dizer, ah, esse Mike Tyson não tá com nada, o bom sou eu. É a mesma coisa, pô. É? Daí entro lá, o cara me dá uma porrada, eu vou parar na África. Quer dizer, por que que nós temos que passar esse ridículo? Porque o problema da integração na comunidade é o único problema que as pessoas levam a sério. Elas não querem conhecer a realidade, elas não querem conhecer Deus, elas querem só provar que elas são um membro aceitável da comunidade. E olha que isso no Brasil já é uma coisa muito difícil por causa da dificuldade da língua e porque o ensino da língua é muito ruim. Não é isso? Por exemplo, quando eu estava no ginásio, as pessoas me davam umas coisas para ler que eu ficava com vergonha. Me deram lá a Moreninha. Eu falei, mas peraí. Isso aqui não é sério, porra. Né? Isso aqui é historinha sentimental idiota. Por que está me fazendo ler isso? A senhora quer me corromper? Eu perguntei para a professora. Né? A senhora quer fazer com que eu seja idiota também? Né? Ela falou, mas o que, que você está lendo? Eu estava lendo, romântico por romântico, eu estava lendo o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. É um livro que eu chorava pra caramba. Todo mundo que lê chora. Né? Como é que eu vou comparar isso com a Moreninha, meu Deus? A Moreninha é uma chatice, uma coisinha, historinha idiota. Agora, aposto que isso aqui, o negócio do Werther, é um sofrimento humano profundo, verdadeiro, universal. Né? Depois comecei a ler outra coisa, eu li o Dante, fiz uma tradução do canto primeiro do Dante. Né? Você passa por essa experiência? Pô, você traduzir um poeta é um meio fundamental de conhecê-lo, meu Deus do céu. Se o poeta é estrangeiro, você tem que compreender a língua dele até o ponto de poder tentar pelo menos uma tradução. Se você não faz isso, você vira que nem os irmãos Campos, que não conseguem traduzir, eles inventam. Né? Quer dizer, o Bruno Tolentino demonstrou por A mais B que eles não sabiam a língua inglesa o suficiente para traduzir, acho que era o Dylan Thomas, né? Então, se você não sabe traduzir, por que você vai traduzir? Só para você dizer que você é o tradutor? É só isso, é a mesma coisa. É a necessidade da aprovação social. Está entendendo? Agora, eu nunca tive muito esse problema da aprovação social, porque eu sempre fui um cara de pau. Né? Eu nunca fui um sujeito tímido. Né? Eu só fiquei tímido uma época, eu estava com todos os dentes estragados, então eu vivia com a boca assim. Para ninguém me ver. Só aí fiquei tímido. Consertou os dentes e fiquei bom. Né? Então, eu nunca precisei muito de aprovação social, por quê? Quando eu era pequeno, estava doente, a família inteira me paparicava. Chegava no Natal me enchendo de presente porque achava que era o último Natal. Então, eu fui mais paparicado do que qualquer outra criança da minha idade. Então, não tinha problema dessa aprovação. Eu estava mais do que aprovado. Estava aprovado, premiado, né? E assim por isso, paparicado. Então, nunca tive esse problema. Nunca vi por que você tem que... Se a pessoa não gosta de você, por que você vai querer que ela goste? É? Sua mãe não gosta de você? Sua mulher não gosta de você? Seu cachorro não gosta de você? Não é suficiente, né? Eu tenho aqui um monte de amigos, muito mais amigos do que eu mereço. Né? E eu preciso de mais aprovação social? Eu vou querer agora que o Joel Dinheiro goste de mim? Não, eu quero que ele não goste. Né? Porque se ele gostar... Bom, uma vez o Pedro chegou para mim e disse, pai, eu vou pegar meus brinquedos velhos e dar para os meninos pobres. Falei, muito bem, meu filho, muito bem. Elogiei, né? Daqui a pouco ele chega. Não vou dar, não. Mudei de ideia. Falei, por quê? Porque daí, se eu der, eles vão querer ficar meus amigos, vão me encher o saco. Acho muito certo isso aí. Então, eu não preciso de mais amigo do que eu tenho. Eu já tenho demais. Muito mais do que eu mereço. Eu estou feliz com os carinhos que eu recebo. Não é isso? As porradas também. As porradas é bom para você ver que você está vivo, né? Está doendo, quer dizer que está vivo, né? Então... Agora, quando os caras falam besteira a meu respeito, eu não fico ofendido pelo que eles disseram de mim, eu fico ofendido do cara me mostrar a sua burrice, que eu não quero ver isso. Né? Isso só me deprime. Por que você não esconde isso, porra? Né? Some com isso da minha frente. Né? É um negócio incrível. Né? Eu vejo, por exemplo, surge uma discussão pública. Né? Eu procuro me informar e... Quando eu não tenho uma conclusão, eu digo, não tenho uma conclusão. Qual é o problema? Mas surge o negócio da terra plana. Eu peguei, assisti um terra plana a favor, terra plana contra, papapá. Cheguei à conclusão e falei, olha, esse problema está acima da minha capacidade. Qual é a sua opinião? Não tenho nenhuma. Bicho, começaram a me chamar de terraplanista imediatamente. Falei, mas se eu falei que eu não tenho opinião, como é que você me atribui uma? Eu não tenho capacidade de resolver esse problema. Só que é o seguinte, você também não tem. Você acha que tem por quê? Porque o que você diz é igual ao que o seu grupo de referência diz. E isso te dá segurança. É só por isso. E teu grupo terraplanista, eles todos concordam uns com os outros. Teu grupo terraplanista, eles concordam com os outros. Se você está aqui, você sente que está apoiado pelo grupo, aqui você está apoiado pelo grupo. E eu não estou apoiado pelo grupo nenhum, porque eu não tenho opinião nenhuma a esse respeito. E não preciso ter. Porque se eu não chegar a uma conclusão sobre isso, o mundo vai parar porque o Olavo não conseguiu chegar a uma conclusão. Eu falo, que coisa mais ridícula. Por que eu preciso ter uma opinião? É? Negócio de evolução, teoria de evolução, anos eu fiquei assim. Eu li um livro evolucionista, concordava com tudo. Eu li outro livro anti-evolucionista, também concordava com tudo. Fiquei anos assim. Agora eu cheguei à conclusão. Evolução, não. Não dá. Depois que eu li o livro do médico indiano Vir Sodera, A Little Speck to Man, de uma pequena manchinha ao homem, falei, ah, esse acabou. Recomendo muito esse livro. O cara é do Royal College of Surgeons, Colégio Real de... Quer dizer, está na elite da elite da elite médica britânica. O cara tem uma capacidade imensa. Mas depois desse livro, eu não sei o que dizer a nada, nem o argumento que ele apresenta lá eu sei refutar. Então, acabou. Não me interessa mais por isso. Darwin foi para as cucuias. Né? E o que nós vamos pôr no lugar? Por que tem que pôr no lugar? Não é incrível? Ah, nós ficamos com esta... teoria, porque não tem nenhuma melhor. Eu falei, por que precisa ter uma teoria sempre? Por que você não pode ficar sem teoria nenhuma? Né? Antes de Darwin, havia alguma alternativa à teoria da evolução? Não, também não tinha. Não tinha teoria da evolução e não tinha teoria alternativa. Isso fez muita falta. Né? Como é que o pessoal conseguiu viver milênios sem isso? Quer dizer, esta coisa de que a opinião do seu grupo é a certeza fundamental, esta é a ideia mais imbecilizante que pode existir. Porque sempre existe a possibilidade de todo o seu grupo estar errado. E de você estar mais errado ainda. Né? Agora, você explica isso, daí tem cara... Né? Não, Olavo, é o seguinte, se você discorda da opinião dele, ele expulsa você do curso. Me mostra um que foi expulso por isso. Né? Não tem nenhuma, por que precisa saber? O grupo de referência disse isso, o cara acredita. Então, este problema do grupo de referência no Brasil é dramático. As pessoas não amadurecem o suficiente no Brasil. Se compara, né? Quer dizer, um cidadão americano médio, assim, ele domina a profissão dele, ele sabe o que ele está fazendo ali, ele sabe ganhar o seu dinheiro, ele sabe sustentar a sua família. Ele não tem problemas com isso. Ele pode ser pobre, mas ele tá, o nível de pobreza dele está bom. Claro que tem sempre, os caras estão revoltadinhos, mas eles vêm da universidade, claro. Universitário não é a mesma coisa que gente, é outro tipo. Mas em geral, olha, todos os americanos que eu conheci aqui, eu não conheci um que estivesse revoltado com a sua situação. Dizem que tem, mas eu só sei deles pela televisão, porque eu nunca vi nenhum. Não estou exagerando, não vi nenhum. Né? Tem todos aqui na frente, mora um cara mecânico, vive cuidando de carro velho. Ele está contente com a vida dele, pô. Né? Tem outros hispaniquinhos aqui, os mexicaninhos, né? Toda semana eles fazem uma festa, eles estão contentinhos. Né? Em suma, aqui nos Estados Unidos, o normal é a vida do sujeito dar certo. Todo mundo dá certo e espera que você dê certo também. No Brasil não deu errado, e o cara quer que você dê errado também para ele se sentir superior a você. É caranguejo no balde, entendeu? O caranguejo vai sair, o outro puxa ele para baixo. Então, enquanto não acabar isso, não adianta você querer resolver a política, sobretudo, querer resolver a política elegendo um presidente da República. Isso é a maior estupidez que eu vi na minha vida. Hein? Primeiro que você fala em política, o sujeito no Brasil já pensa logo em eleição e cargo público. Eu digo o quê? Hein? Aqui nos Estados Unidos todo mundo faz política, todo mundo participa de algum clube, algum sindicato, faz jornalzinho do bairro, faz pregação na igreja. Isso é a política. Os cargos públicos não são a política. E eleição não é a política. Está difícil fazer brasileiro entender isso. Eles identificam a política com o processo eleitoral e com os debates parlamentares. Que coisa... Mas, escuta, política começa na sua casa. Quem manda na sua casa? Faz o seguinte, a sua turma, a sua família, aceita a sua autoridade? Ou você tem toda hora que brigar com eles, bater neles? Se você faz isso, você tem poder, não tem autoridade. Se você está impondo o seu poder, porque não tem autoridade. Você tem autoridade, você fala, a pessoa concorda. Por quê? Porque confia em você. Né? Uma vez me perguntaram qual é a origem do poder e da autoridade. É muito simples. É o fascínio que o bebê tem pela sua mãe. Porque a vida dele veio dela. A comida dele vem dela. A proteção vem dela. Ela é tudo. Então, esse é o primeiro sinal de autoridade e poder que ele vai ver na vida. Não é o pai. O pai nem sabe o que é. O pai entra na escola depois. Quer dizer, ele precisa ter um pouco de evolução, pelo menos verbal, para entender o que é o negócio de pai. Né? Mas a mãe é o primeiro sinal. Ora, por que eu levantei isso aí? Porque todo mundo fala sobre poder. Né? Mas as noções que eles empregam para definir o poder são noções que eles leram, que eles ouviram falar. Não vem de uma experiência real concreta. Eles não buscam experiência real concreta. Por quê? Porque se eles dizem a mesma coisa que o grupo diz, eles acreditam que sabem. Isso não é só nós que é assim. O primeiro sujeito que tem um livro do Bertrand Russell que chama O Poder, uma nova análise social. O livro sobre certos aspectos é uma obra-prima e sobre outros aspectos é uma estupidez. A principal estupidez é o seguinte: ele não busca o fundamento imediato material de nada. Ele sempre parte de conceitos que já estão circulando no meio universitário e político. E isso aí é o quê? É você depender da opinião do grupo. Então, é negócio do poder. Bom, eu quero um poder que seja algo que eu já vi com os meus próprios olhos. Daí pode aparecer os tipos mais complexos de poder. Mas tem que ter algum que seja fundamental e que esteja presente em todos. Porque é o que está presente em todos os casos que justifica que uma variedade de fenômenos receba o mesmo nome. Não é isso? Então você está ali, você dá uma ordem e seu cachorro obedece. Tem ali o padeiro da esquina, manda o menino, vai entregar o leite aí na casa do fulano, ele vai. Né? Tem o guarda trans na esquina, manda o sujeito entrar ali e o cara entra. Então, de onde vem tudo isso? Tem que ter alguma forma fundamental que está presente em tudo. Sem o qual nada disso poderia ser designado por um nome só, seriam fenômenos heterogêneos. O que, que eles têm em comum? Tem esta base inicial de todo o poder. Todo mundo ali teve uma mãe ou um substituto de mãe e deu de mamar para ele, trocou a fraldinha dele, tá certo? E que ele tinha aquele fascínio. Aí que começa todo o poder. O poder paterno é mais complicado, não vou entrar nisso hoje. Mas então, a origem do poder é a sua mãe. Agora, tem cara que diz, a origem do poder é o quê? É o poder militar, né? É o poder financeiro. Disse, não, meu filho, é a sua mãe. Por quê? Porque eu já vivi o suficiente, estudei o suficiente, para saber que enquanto você está lidando com conceitos que você ouviu, conceitos aprendidos, você não sabe nada. Né? Porque conceito é apenas uma palavra. Eu descoberto os nominalistas, nesse ponto eu sou nominalista, só nesse ponto. Os conceitos gerais, eles não existem, eles não falam de coisas que existem, eles falam de traços comuns entre vários entes diferentes. Mas eu não sou nominalista a ponto de achar que eles, em comum, só tem a palavra. Não, tem algo em comum ali, e o conceito geral expressa isso. Então, o conceito geral do poder é isso aí, o poder é uma obediência, poder não, ou melhor, a autoridade, é uma obediência instintiva e inegável. Por uma coisa que eu descobri, depois de eu ter 8 filhos, Todo mundo acha que criança é essencialmente desobediente. Fala, não! Criança tem um instinto de obediência que é um negócio terrível. Eu observei, meus filhos às vezes pediam autorização para fazer coisas que eles estavam obviamente autorizados. Assim, pai, posso ir no banheiro? Pode. Posso tomar Coca-Cola? Claro que pode. Eu falei, por que que eles pedem autorização para fazer coisas que eles já sabem que podem? Porque daí o que eles faziam começava a ter importância, porque veio com a autoridade do pai. Então dava um certo prestígio para o negócio, entendeu? Então a criança tem um impulso de obediência. E se ela perde isso e começa a ficar rebelde, ou das duas coisas, ou ela tem alguma coisa errada na cabeça, pode ser, acontecer, você pode nascer com, né? Ou então houve tanta contradição nas ordens que ela não sabe mais o que fazer, então ela decide, não, eu não posso obedecer esse cara porque ele vai me levar para o hospício, eu tenho que seguir a minha própria cabeça. Eu tive um pouco essa experiência quando era adolescente, né? Falou, os adultos tudo parecido tudo maluco. Falei, bom, então vou ter que eu mesmo me virar aqui, né? Então eu não era um cara rebelde, mas eu tive que decidir minha própria vida. Então, esse problema do poder, ele realmente me atraiu minha atenção desde pequeno, né? Eu lembro que eu vi uma foto, era assim, um bando de soldados de 1,90m cada um, e na frente um generalzinho de 1,20m, passando eles em revista. Mais tarde eu vi esta cena lá em Roraima, onde nós fomos, né? Todo mundo lá esperando o comandante, chega o comandante e um amigo desse tamanho. Por que que eles obedecem ele? Qual é o segredo desse negócio? Eu comecei a pensar nisso, assim por diante, né? E eu só me satisfiz com a explicação quando eu encontrei esse ponto comum entre todas as formas de poder. Melhor, forma de autoridade. Tem uma diferença de autoridade e poder, não preciso explicar agora, depois eu explico. Mas a origem da autoridade é esta, em todos os casos, sem exceção. Se não houver este fascínio, não tem obediência automática. A coisa tem que ser imposta pela força, ou daí já é outro problema. Então, aí são as formas do poder, que é outro assunto diferente, não é a origem da autoridade. Então, tudo que eu estudo, eu procuro este fundamento visível. Porque, veja, até Deus, quando fala as coisas para nós, ele fala de coisas visíveis. Ele fala de bichos, de montanhas, de países, de árvores. Ele não vem só com o mundo de fórmula matemática, né? Dizer que Deus escreve o mundo de caracteres matemáticos, você está doido. Se Deus fizesse isso, ele seria um psicopata. Porque ninguém ia entender nada do mundo dele. Só depois o cara, ah, tirei meu diploma de física matemática, agora eu entendo. Você acha que Deus ia fazer um negócio desse com a gente? Pô, né? Não. Ele fala com a linguagem das coisas. Santo Tomás de Aquino diz, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas. Ou seja, tudo que você está vendo no mundo, o que você não vê também, tudo isso é linguagem divina, é o que Deus está falando. No princípio era o verbo. Então, o verbo criou tudo isso aí, o verbo é a palavra. Então, a palavra de Deus é, tem palavra igual a nossa, é claro, mas tem coisas, nós não podemos produzir coisas. Quando Deus diz, faça essa luz, a luz aparece. Eu digo e não aparece, pô. Não é isso? Então, uma vez uma senhora falou para mim, né? As coisas da natureza não valem nada. O que é um gato perto de um poema de Keats? Ele diz, e Keats conseguiu fazer um gato? É mais fácil você fazer todos os poemas de Keats do que você fazer um gato. É a linguagem divina, pô. Então, nós temos que sempre recuar do falatório humano à linguagem divina, que é a linguagem da natureza, dos fatos físicos, né? Não é nada espiritual, não é tudo Deus fala de coisa física. Quando Jesus se fez homem, aonde ele foi aparecer? Foi aparecer em espírito? Né? Não, ele se fez carne. Né? Então, isso aí é uma mensagem fundamental. Nós somos gente de carne e osso, nós não podemos desrespeitar a carne, porque foi aonde Jesus veio. Né? Então, quando ele vai nos ressuscitar, o que ele vai fazer? Vai nos dar um espírito? Não. Vai nos dar um segundo corpo, né? De uma carne melhor. É isso que ele falou, corpo de glória. Né? Então, nesse sentido, todo mundo tem que ser materialista, porque isso, na verdade, só as coisas materiais são acessíveis. O resto não existe, o resto é só pensado. Conceitos são só pensados. Se por trás do conceito não tem coisas físicas, reais, entes concretos, não é realidade, é só falatório. Então, é por isso, por exemplo, que você vê. Faz 20 anos que eu estou fazendo previsão acertada sobre o rumo da política brasileira. E às vezes mundial também. Não errei uma. Acertei todas, onde todo mundo errava. Na eleição do Lula, né? Primeira eleição do Lula. Aqui o Los Angeles Times. Não, foi o Los Angeles Times. É, foi. Armou 12 especialistas para ver o que seria o resultado. Todo mundo dizia que o Lula não ia ter mais de 30%. Eu escrevi literalmente o seguinte: a vitória do Lula não apenas é certa, mas é inevitável. Né? Por quê? Não foi palpite, não foi cálculo estatístico. Foi pensar num negócio que eu chamei de meios de ação. O que você não tem meios de ação para fazer, ele não faz. Não é isso? Então, que meios de ação os outros dispunham para queimar a reputação do Lula? Nenhum. Então, só ele podia agir. Só ele estava chegando até o eleitorado. Os outros falavam, mas ninguém prestava atenção. Então, é claro que ele vai ganhar. É isso? Então, do mesmo modo, tudo que eu fui por aí foi dado. Por que todo mundo errava? Porque todo mundo quer usar o quê? O que eles chamam de conceitos científicos. Eles acham que você usar matemática torna científico o que você está falando. Que estupidez é essa, gente? É? Quer dizer, o número de questões que o pessoal usa, métodos matemáticos, para falar de coisa que não existe e não pode existir, né? É imenso. Por exemplo, esse dia eu estava pensando, eu vou dar um curso sobre a questão da astrologia. Teve 100 anos de discussões sobre astrologia, não chegou a conclusão nenhuma. Né? Esse é outro problema também. Né? Que todo mundo tem opinião, eu não tenho nenhuma. Né? Mas tem coisa que eu sei. E eu vendo as opiniões favoráveis e desfavoráveis, tem um site na internet que, sim, todo mundo que é contra a astrologia, mas centenas de coisas, gente importante, gente preparadíssima. Quando você vai ler, do que se aproveita tudo isso? Praticamente nada. E dos pró-astrólogos também não. Por quê? Teve um fato elementar que ninguém levou em conta. Se você pega o horóscopo de nascimento do sujeito, ele é uma figura permanente. O horóscopo que você tinha quando nasceu é o mesmo que você terá aos 60 ou 90 anos de idade. Então, o horóscopo é estático. Se ele é estático, ele não pode corresponder a nenhum traço de personalidade que seja mutável. Por exemplo, você, isso aqui, o sujeito tem o mapa de um sujeito preguiçoso. Eu digo, quando que ele vai ficar preguiçoso? Quando ele está no bercinho, ele já é preguiçoso? Não, ele vai se revelar preguiçoso aos 30, 40 anos. Como é que uma coisa dessa pode aparecer no seu horóscopo? Não pode, em hipótese alguma. Quer dizer, eles estão saltando sobre o processo causal. Mas, se existe alguma relação entre a figura do horóscopo e tais ou quais hábitos do sujeito, entre uma coisa e outra existe uma série de mediações enormemente complicadas. Se você não tiver o controle de todas as mediações, você não sabe nada, né? Você não sabe nem se funciona ou não funciona. Segunda coisa que eu reparei, todo mundo queria discutir se a astrologia funciona ou não. Eu dei muito bem, mas uma coisa é se a astrologia funciona ou não. Outra coisa é o fenômeno da influência astral. A influência astral, se ela existe, ela é um fenômeno natural. E a astrologia o que é? A astrologia é o que as pessoas dizem a respeito. Ela não é um fenômeno natural. Se você não sabe distinguir essas duas coisas e não sabe estudar o fenômeno natural em si mesmo, sem referência à astrologia, você nunca vai saber se a astrologia funciona ou não. E isso é o que todos os debatedores fazem. Então, antes de você discutir a astrologia, você tem que discutir o fenômeno da influência astral em si mesmo. Deu para entender? De por que que todo o debate astrológico, 100 anos, passou em cima disso. Por quê? Os caras são professores, são gente importante da universidade, eles só querem dizer coisas que parecem importantes para os seus colegas de profissão. Eu não sou colega de profissão de ninguém, nem tenho profissão, gente. É? Ortega Gasset dizia que gênio é que inventa sua própria profissão. Nesse sentido, eu sou um gênio, porque eu tenho uma profissão que ninguém tem, que eu mesmo inventei, nem sou o nome dela. Então, eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Então, se eu estou investigando um negócio, é porque eu quero saber mesmo. Né? Quando eu era jovem, eu fiz uma vez uma prece. Deus, me faça entender as coisas, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém. Foi a partir desse dia que eu comecei a progredir nos estudos. Porque eu quero saber mesmo. Eu não estou procurando algo que vai ser aceito pelo seu fulano, pelo seu ciclano. Né? Eu não preciso da aprovação do grupo, porque não tinha grupo nenhum, meu Deus, eu estava totalmente sozinho. Né? Tinha grupo, as pessoas que eu convia, que eu gostava, não tinha a menor ideia do que eu estava estudando. Né? As namoradinhas que eu arrumava, se eu fosse explicar isso, elas não iam entender por nenhum. Nem eu fazia questão de que entendesse, estava tudo bem. Né? Os meus amigos que eu tinha na adolescência, tudo um bando de idiota, mas eu gostava deles, eram meus amigos, ia fazer o quê? Né? Então, eu tinha um amigo que era um sujeito grandão, gordo, e todo mundo fazia de trouxa, né? E um dia enchi o saco dele e desci a mão no pá! Daí eu pensei, pô, esse cara não precisa ser esperto, ele é forte. Ele não precisa da esperteza, ele tem um recurso melhor. Mais tarde eu vi Napoleão dizer, eu li Napoleão dizendo, entre a esperteza e a força sempre vence. Olha que coisa! Todo lugar você diz, né? Vai lá um professor de artes marciais, a força não interessa, interessa é a sua inteligência, é o seu espírito. Que é nada, rapaz. Pega um cara grandão de 2 metros e dá um cacete. Pô. É uma coisa muito simples, né? Eu não era dos caras mais fortes, eu entendi que o mais forte podia mais do que eu, por mais que eu estudasse. Ah, vou aqui aprender a arte marcial, vou aprender e vou apanhar bonito. Né? É verdade. Ai, ai, ai. Bom, a vida é assim. Então, por hoje é isso, gente. Responde pergunta ou não responde pergunta? Foi longe demais, né? Então, hoje eu vou parar por aqui, porque está cheio de visita aqui, nós temos que jantar. Então, obrigado pela sua paciência. Tchau, tchau.